Entre 0 pouso na 1-0, vamos 2-2-7. Conquista nível 180, agora leste piloto, projeto conquista, quando dá 10, com curva à direita, o controle 1208, não cumpre transponder, informa que não cumpre o projeto aqui da base. Leste compra a restrição inferior e o transponder 5572. 5572. Guerra 2005, limitado pelo localizador 114. Cruzar descida para 3.010.641. O Papa Romeo 90 Erosca Whisky chamando para regresso. Tentar o controle? Controle Salvador, o Papa Romeo 90 Erosca Whisky chama para regresso. Gente, não conhece o corredor e já porta quando ela visou algum campo. Gente, retornará pelo corredor forte e reportará quando visou algum campo. Xenema 226, desce para 050. 26050. 3216, utilizado Serra Brava, Foto Zulu, via Rota do Pana, pelo Lume 9, Bangu, Abuco, após esse ter Fortaleza, sai conforme a rota. Nível de voo 370, sai da Bomba, transição frote. Decola pista no zero, primeira curva à esquerda. Aciona 5564, controle 120, decimal 8. Xenema 141, desce para 2.000, autorizado procedimento, na porta nacional. 6141, desce para 2.000. Para 200 nós. Confirma para o 6315? 6315, reduz a velocidade para 200 nós, número 5 na aproximação. 6200 nós, é 12 para a 6315. 226, desce para 2.003, registro na 0.4. 26614. Plano 255, desce para 3.003, registro na 0.4. 3.003, na 0.4. Xenema 315, desce e mantenha 4.000 pés, ajuste 1014. 4.014, Xenema 315. Gol 1867, chama Recife em 1288, alterna 1260. Chama Recife em 1288, alterna 1260. Gol 1867. Romeu, novembro Oscar Whisky, visual com campo. Novembro Oscar Whisky, visual com campo. Gente, para ingresso no circuito, torre 118 decimal 95. Gente, transferir para 118 decimal 35. 118 decimal 95. 118 decimal 95, Oscar Whisky. Xenema 226, tráfego 12 horas 11 milhas, cruzando 2.500 pés em descida para 2.000 pés, R2.320 da companhia. Certo. Para informação, tráfego informado encontra-se com 190 nós do ANC. Certo. É verdade. Xenema 315 para sequenciamento, curva direita, proa 180, limite radial 270 Salvador. Ok, proa 180, limitado para 270 Salvador, Xenema 315. November Oscar Whiskey, autorizado prosseguir no Interlagos, chame na rotatória. Agora no 2%. Afirmo. De aproximação perdida. E chame agora o controle, 1208. 208, obrigado, até daqui a pouco. November Oscar Whiskey, mantenha o corredor do Interlagos e chame na rotatória. 15, para o 215, seu limite será radial 250 Salvador. 250 radial. Está para o outro lado? Confirma. Está para cruzar o curso? Inicialmente sim, até será reorientado para antecipar para localização. Ok. E mantém corretor Interlagos e chamará na rotatória. Positivo. Informa o tráfego às duas do chanelo externo. 220, mantenha 2003, ajuste na 014. Para o seu cancelamento, curva direita para o 2, correção direita para o 185. 185, seu limite será 2 milhas no presente para o 185, 2 milhas, é para o 2. Zona 255, recebo navegação, Verdona. Zona do presente, 255. Normal, Xané, 6141. Xané, 141, torre 2895. 2895, 4-1. 255, está autorizado o procedimento, reporte nacional, descida para 2010. 2010, para nacional. O TAN 3216, quase. Tudo bom, Xané, 63, manda assim. 226, estabilizado. 226, torre 1895. 2895. Restaurador, na verdade, Whisky na rotatória, visual contrato, boa, né? Fazendo Glasgow Whisky, ao sobrevoar a rotatória, chame final, 17. Chamar na final da 17, na verdade, Glasgow Whisky. Boa, 262, Salvador, ataque, sinal normal, embaixo também. Chanel 141, livre, pouso, sinal 10, venta 1, 00 graus, 14 mais. Livre, pouso, sinal 141. Autorização de pouso. Correia. É 2, no país, autorizado procedimento, reporta nacional. 2, viu, sinal da patarata, na compreza ou não? Whisky, tráfego adicional e rebolo do chanelo externo. Seguinte, o navegador Alaska Whisky vai prosseguir na final da 107 ou vai realizar 360? Ok, mantém a espera no setor, aguardando a autorização para interceptar a final da 107, navegador Alaska Whisky. Iniciando o 360 para a direita, aguardando a autorização de pouso, vamos navegador Alaska Whisky. O chanelo 6226, tráfego no setor norte, um servo na 150. A gente está na aproximação. É. O Lima, Lima Alfa, curva direita para o 020, limite radial 270. 270, radial 2. Salvador, passaria 2263. Passaria 2263, acionando a identificação de chegada Mário, disse mantenha 050, quando na grau. Identificou, de, chegada Mário, livrando 170 em descida 2263. Final da 17, aguarde a autorização de pouso. Autorizado, final da 17, 96, aguarde a autorização para pouso. O Chanel 6226, livre pouso no 0, vento 1, no 00 graus, 1, no 5 nós. Livre pouso 26. Voador, voo no 255. Voo no 255, chame no externo, ajuste no 0, no 4, tráfego no setor norte, é um sol, né? 1, no 5 agora. Ok, tráfego para o céu. Papa 2, 8, alfa, o rabo Papa 28 Alfa. Ok, Ciente. Novembro Alfa Whisky. Continue na final no 7. Forma o Boeing da Gol na final agora. Ciente, o tráfego vai agilizar o possível nas liberações. Novembro Alfa Whisky, o vento no momento é 1,00 graus com 14 nós, 1,4 nós. Condições de pouso na 7? Afirma, condições de pouso na 7, novembro Alfa Whisky. Ok, gente, tá livre o pouso na 7, novembro Alfa Whisky, o vento é 0,90 graus, 1,4 nós. Gente, do vento, livre pouso na 7, novembro Alfa Whisky. Haja autorização de pouso, Golano 255. Golano 255. Boa 285. 285 a direção. Controle Salvador, boa tarde, Golano 9430, informação. Golano 9430, identifique se chega na maior e se mantém o nível 050 em redução para 2509. 050 na maior, 2509. Mantenha a posição. Xenia 226, ataque via Alfa, airport antes da Juliette. Alfa, airport antes da Juliette. Paulo Salvador, boa tarde. Hoje é 6336, portão número 6612. Aguarde, Xenia 326. Na sua escolha. Paulo, já sabe o portão para o Xenia 641, por favor? É o 612. Ah, obrigado. Zero lento, 090 graus, 1,62 nós. Pouso, Golano 235. Para o posto 32 no meio, ataque via Pátio Índia, fugindo Pátio Índia, ponto de espera, torre 1895, a vista tinta no 04. 04, ataque de pátio, índia, quanto para 28, na 32, né? Black, back, black, o táxi pro pátio da data. Pátio da data, não. 6336, correndo a equipe de solo após a passagem da Airbus da TAN, causa, inicia o pushback, report táxi. Faz a passagem do TAN, autorizado, vai coordenando a equipe de solo, né? 336. 4. Aguarda livre, Xané 6315. Xenia 320, direita para o 340, limite radial 270, Salvador. Entendeu? 340, direita, limitado pela 160, é isso? Afirma. Voo 1255 no solo aos 3000, libera a direita, 121 na décima 1, solo. 321. Ele faça o push de forma que a gente possa estacionar no 612. 6336, tá na escuta? Sem problema, a gente vai passar um pouquinho e o aeronave da companhia entra aqui no 06, sem problema. 76141, ingressa Juliette, portão 62. Ingressa Juliette, 62, agradece ao solo e ao colega da empresa. Bom dia. Bom, bom, bom. Fala com a informação, entendeu? Fala com 255. 1255, táxi de Alfa, fazendo a portão antes da Juliette. Alfa, Juliette. Ok, 732, mantenha o ponto de espera inicialmente. Mantenha o ponto de espera, 732. Deixa livre, Romeu, Oscar Whitney. 7320, novo limite é radial 280. Alfa Romeo Lima Lima Alfa, tem condições de manter a presente velocidade de 160 nós de ground até mais próximo externo? É 170, Lima Alfa. Tá, mantenha 170 nós até mais próximo externo Lima Lima Alfa para sequenciamento. Lima Lima Alfa, chama a torre em 1895. Oi, Lima Alfa. Lima Lima Alfa, prossiga. Sessão Augusto, moto. Cash, chame no externo, Lima Lima Alfa. Alfa. 422-30, passaria do 72 no PAD, 6 horas, até no Salvador. 1-0 milhas, dá 1-0. Ok, patente 2 prazeros. Com 170 nós de Last Speed. Ok. A saída 2263, desça para 3.000 país e ajuste 1014 sem instruções. 3.014, instruções 263. Eu pretendo após a passada externa, cancelar e abaixo pela vida da Ronald Sete, ok? Ok, reposta da modificação de regra ali no animal. Alfa. O Xené 63 no 5 no solo, aos 3-9, vira à direita e chame o solo. 2-1 no décima 1, né? Direita 2-1 no norte, Xené 63 no 5. Saída 2-2-6-3, reduza velocidade para 210 nós. 2-1 no 0-9-2, 2-6-3. Lula 9430, reduz velocidade para 230 nós. 2309, voo 9430. Chame a 3 no C, Fox via Alfa, Forte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, chame a 3 no C. Torre Lima Alfa foi externa. Ainda com 3 em cima, para o cancelamento, a base será visita da 197. Ok, Lima Lima Alfa, plano modificado agora aos 4-0. Chame na final da 1-7, abandone a final da 1-0 com curva à esquerda. Ok, Lima Alfa. Confirma. Pelo menos 64, será o número 5 na aproximação, mantém chegar. Vai manter a chegada, o voo 1964. Tá 3-2, 1-6, decolado às 4-1, chame o controle, 208. 208, obrigado, boa tarde. Na base, pela direita, 1-7, na frente, bate e travado. Lima, Lima Alfa, tráfego avistado, livre pulo, na 1-7, o enter 1-0-0 graus, 1-5 nós. Lima Alfa. 3-7-0, tá 3-2, 1-6. Chame a 315, autorizado Juliette, portão 02. Juliette 02, chame a 315. 0 graus, 15 nós. Desdecolagem 10, desdecolagem. Farelo 2230, autorizado a linha e manter, 10. A linha manter, 10, 2230. 2263, busca para 2003, ajuste 1014, atrasado o procedimento, reportar no final. 2014, reportará 2063. Uma mira do céu, igual a 6320, torre 3216, pode voar Cogbus. Atrasado Cogbus 3216. Cogbus 3216. Era barra de pista livre, ajuste nos horas no 4. Ele 14 agora. Procedimento reportando final, ajuste 1014. Em redução no momento para 200 mais. Reduzir para 200 mais, autoridade ERS, boa noite, vai 30. Controle Salvador, boa tarde, Oxané 6336-21 na Momo, prossiga. 6336, contato radar, saída Momo, nível 370. 370 na Momo, 6336. No 4, atrasado o TAP, descendo para 3 mil países em instituição e ajuste no zero no 4. Descendo 430, informa o tráfego 1 hora, 2 milhas, cruzando 4 mil países em descida para 2 mil, um ATR, com 190 mais de grau. Paciente, 9430, obrigado. 090 graus, 1-4 mais. Lembrando 10 metros, 3-2 graus. Passarei 2-2-3-0, decolado aos 4-5, controle agora 1-2-0, décima 8. Controle 2-0-8, 2-2-3-0. Controle Salvador, boa tarde, ao passarei 2-2-3-0. Passarei 2230, contato radar saída árvore, nível 180 sem restrições. 180 sem restrições, 2230. 2163, torre 2895. 1895, obrigado, boa tarde, 2163. 9430, se possível, reduza para 199. 199, 430. Oi, Salvador, boa tarde, parceria 2263. Caso 2-2, está autorizado para hoje código, para o Xanana 336. 6336, levar código, está presente. Chame a 320 no solo aos 47. Chame o solo 21 décima 1, aluguel. 0 graus, 1-5 nós. Livre pouso, 2-2-3. 1-5-3, o critério é condições visuais. Afirmo, 1-14-9-0-9-0. 3-2-1-6. Chama Recife, 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5. Centro Recife, 2-6-8-5, alternado 2-5-4-5, boa tarde, 3-2-1-6. Azul 5076, pronto, conta. Terceira. Ilhéus, Serra Bravo, Índia Lima, via Golf 677, plano Yankee 1180, nível, tem coral, modifica para 145 e segue visual. Sede é coral, decola puxando a zero, primeira curva à direita. Aciona 5007, controle 120, decimal 8. Quando possível, é bora ou um pilar? Desculpa aí que eu tava... Outra frequência me chamou aqui bem na hora, pode repetir? Então eu copiei, foi Golf 677, Coral, depois de Léo, 5007 acionado, 190, confirma? 1208, nível 180, que 180 Yankee após modifica para 145. É da Coral, transponder correto 5007. Ok, 180 nível Yankee para 145 depois. 5007 acionado, 08 ao controle. Correto com as pontas do 5076. 295, bom fim de semana. Tá bem. Pulando 964, desça para 2000, país autorizado procedimento, voo Duna, retorno na final. Procedura autorizado, até 2000, reportarei estabilizado, 964. Xanana 336, Recife 12685, alterna 12545. Recife 2005, 2545, 6336. Azul 5076 na escuta. Bruno 964, tráfego 2 horas e 5 milhas, rumo a oeste, cruzando 050 em ascensão 1801 ATR. 964, sim. Passeio 2230, tráfego 11 horas e 5 milhas, rumo a nordeste, cruzando 60 em descida, para 2000 pés, um Boeing 737. Gente. Boa tarde, você, a Papá Romeu, tá já de terra. Será o tráfego conhecido no reportado futuro? Do Manati? 63, eu sou Alau 51, libera a direita, 121, decimal 1, na sala. Direito, 211, obrigado, bom dia, 263. Boa. Voo 940, livre pouso na 10, vento 100 graus, 15 nós. Livre pouso na 10, voo 9430. Fundo Zulu, plataforma Nati, DCT, o número 10, decolador 17, curva direita, primeira curva direita, corredor axé, 0122, código transponder, torre 118, decimal 95 e o controle 120, decimal 8. Dois a bordo, AD e parecionamento com a torre. Com ajuste altímetro no 0 no 4 até o GTA. Da Serra, livre acionamento, puxando táxi. Salvador, boa tarde, voo no 397. Informação Lima, portão 10, para a apresentação com o ar. 2-1-1, voo no 9-3-0. Meia Cosmo DCT Charlie November Fox, após DCT Showmod, Opusulo 3-0 em Tite. Ele voou 3-6-0, saída da El Leda Mótica, decola pistola 0, primeira curva à direita. Astral 5037, controle 120.8. Passe livre para a programação, zona 090. Plano Tesouro 10, Cobrado, e a Tesouro 6, Cosmo, Confim, Chamore, a Tesouro 30, Entity. Decolando perfil da El, Lida, Monte, você primeira curva à direita da 10. O transponder é 5037, controle 208, 1397. Correto, pode falar com a 397. Vai apontar, obrigado. São Salvador, boa tarde, voo 149, 430 de Euro. 19430, táxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 8, voo 1430. Após cruzar a 3500 pés, chama o controle. É da Coral, azul 5076. Contato radar estabelecido pela posição Coral para disputar a chegada na área, zona para hoje na área, descendo aos 50, quando legal. Fatal meu Serra Novembro, Vito, confirma o pátio e a pista que decola. Sete guarde cópia o Serra Novembro Vito. Número 302230, passando direto Conquista. 2230, aguarde. Depois. Lote Serra está autorizado o táxi, chame na, no ponto de paradão, no 7. Azul 5076, parte 3, aporte táxi. Entendi o posto na reta, na reta. Zona 964, no solo 58, direita, 121, no décima 1, né? Gol 964, táxi via Alfa, porta de Juliette. Alfa, Tiano-Novembro-Vitor.com. Tiano-Novembro-Papão-Novembro-Vitor, autorizado para Tiano-Novembro-Tango-Fox, via rota do plano, pelo voo 44. Plano Yankee, New de voo 300 inicialmente, em seguro, modifica para 1145 e segue visual. Saída da El, Leba, seguro, decola pista 17, primeira curva à direita. Aciona 5026, controle 120 decimal 8. Correto, confirmo PLB. Gente, para acionamento com a torre 1895, ajuste ao título 094, Serra 90. Azul 5076, 99, 2,50, alterna Aracaju. Alternativa? Aracaju. Gente, inicia o táxi, reporte para ingressar na parte principal, Azul 5076. Reportar para ingressar na principal, né? 5076. Bom, 964, Juliette, remota 13. Juliette, remota 964. Voo 2008, autorizado direto do ano. Agora do 4196, informação Lima, chegada a Mário. Agora 4196, senhora da instituição, chegada a Mário, se mantém o nível 050. Voo 2008, desce para 3.010, ajuste 614. Confirma o 2008, desce para 2.014, hein? Afirma, desce para 2.014, ajuste 614, atrás do LS, reporta na final. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, Passarei 20 milhas fora, direto para aqui, traço outro. Passarei redução para 239. Sérgio, bom, 256, frente da Maica, solicitação de tráfego para Natal. Não gostava da Maica, tá? Bolo 256, formação Mike, aguarde cópia. Aguarda. Azul 5076, livre decolagem da 1.0, 00 graus, 17 mais. Livre decolagem 1.0, 5076. 256, pronto, cópia. Cruzeiro 256. 256, para Serra Brava, Serra Golf. Rota Peso Lumo 0, 370 nível. Saída Pouca, transição Zipar. Decola pista no 0, primeira curva à esquerda. Aciona 5044, controle 120, decimal 8. Estamos autorizados para São Gonçalo da Maré Serra. Bravo, Serra Golpe. 370 nível, moto no plano de voo, presumo 10. Pucas e para a saída. Decola 10 sobre esquerda, 5044, transponder. 308, controle da modelo Gol, 256, posição 4. Correta, pós-ponto, Gol, 256. Não, 256. Azul 576, decolada 06, chame o controle 120, decimal 8. 208, boa. Salvador, Azul 5076. 5076, completa o radar na decolagem, saída coral, nível 180. 180, possível coordenar o 140? Tudo bem, nível 140, voando direto coral. 140, direto coral. Azul 416, reduza para 200 nós. Reduzindo para 200 nós, azul 416. Oxalé 6315, informação Mike, pronto, cópia. Prossiga. Oxalé 6315, Serra Bravo, Golf Romeo, Guarulhos, Rotas 10, Costa Albaté, nível de voo 360, saída da El, Leda, Motiva. Decola pista no 0, primeira curva à direita. Aciona 5054, controle 120, decimal 8. Nativo, Guarulhos, pista 10, 360, nível da El, Marta Ponta, curva à direita, 5054, 208, ou... 6315. Elas corrigiram a saída da El Leda Monte, ok? Aerovia Peso Lumo 0. Da El Leda Monte, o Peso Lumo 0. Monte, ok? Da El Leda Monte, vai mais que eu acho que é Itango Vitor Aldo Monte, vai. Monte, vai. 63. 7513, você. Esse é mais próximo. Operação aqui pessoal, é Porsche Taxi, Gol 397. Eles acham ataque, 397. Autorizado acionamento, Serra 9 MB Vitor, e chame para o táxi. Manta livre o posto 2008, né? Firmo, Gol 2008, livre pouso no zero, vento é 080 graus, 149. Obrigado, Gol 2008. Na 3:26, contato radar estabelecido 2 minutos para a posição coral. Para o terceiro para a chegada Mário, vem na proa de Mário, descendo a nível 050, quando no ideal. Chegando na 3:20, autorizado direto Tápia. Na 3:26, autorizado direto Tápia. Direito 21, décima 1. Achuba. Já novembro, Vitor, livre táxi, chame na Tatá. Sou Salvador, azul 416, sinal, pistão no 0. Azul 416, livre pouso, na 10, vento é 080 graus, 1612. Livre pouso, pistão no 0, azul 416. Segundo 397 com 151, 4 horas e 4 minutos, Galeão. Ouro 397, táxi via Pátio, Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste ao tinto no 014. Pátio, Índia, ponto de espera 1895, a torre, o ajuste no 014, contra vagão na 397. Quilômetro 26, tráfego 2012 milhas, Remo, Sudeste, correção, mantendo o nível 140, corrigindo o rumo Sudeste. Azul 5076, tráfego 1:10, Remo Leroes, cruzando o nível Remo 40, vestido 050, Airbus 320. novembro evento, tá autorizado a linha, o táxi de 17. Chame a linha de pronto, pela decolagem. Ok, senhor, vai já estar ajudando 307, por favor. 2007. Mano, Papai Tango, Índia, Tango, Juliette. Sente você, Papai Tango, Vitor, Índia, Juliette. Confirma o horário do plano? Sente, aguarde, Vitor, Índia, Juliette. Canal, após a posição coral autorizado e o COSME. Chama Leandro em 120 do Sinal 1. Matei, 1-0. É, matei 1-0, 1-3-9-7. Bola pistão 1-0, primeira curva à direita. Adiciona 5-0-6-2, controle 1-2-0 do Sinal 8. Após o da 3193. O azul 4-1 no meio, no solo azul no outro, chame o solo, 2-1 décima onda. 2-1, azul 4-1 no meio. Salvo Salvador, azul 4-1 no meio, ligou, não se escuta. Azul 4-1 no meio, segue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, azul 4-1, 1 no meio. Vitor e Juliette, confio o Pátio, que se encontra? Vitor Juliette, autorizado Caruça, novembro Tchar Lima. CT 1 no 1010, decola pista 97, primeira curva direita, ingressa corredor Axé, adiciona 0160, torre 1 no 8 decimal 95, controle 1120 decimal 8. Posso outra saída? Aguarde 2 minutos. Quer ver, Vitrine de Juliette? Zero no topógrafo, fracionamento com a torre, ajuste ao tímpano 0 no 4, Vitor Índia Juliette. Sou 397, decolada 1-9, chame o controle, 208. Controle 208, vamos 397, boa tarde, obrigado. Boa. Vitor Índia Juliette, está livre o acionamento e chame táxi. 4-2. Chiné, 6142, informação Mike, guarde cota. Dentro da Mike, você poderia só de acaso aí da CB. Puca, subida Puca, transição Caju. Azul 416, Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, azul 416. Chame 142.4. Chame 142, Recife, Terra Brava, meu Foxtrot, eu pedi 1-7, região 350. Saída Puca, transição Caju. Decola pistão 1-0, primeira curva esquerda. Aciona 5-0-6-6, frequência do controle 1-2-0, decimal 8. 3-0, autorizado, Recife, Terra Brava, saída Puca, Rádio Cristiano Zero, primeiro curva esquerda, pode contestar meu 142. Lateral, obrigado. Desliotes, livre táxi, chame no ponto de espera da 17. Terra 90 Vitor, decolado aos 22, chame o controle 120 decimal 8. Gente, 90 Vitor. Estão chegando a Mari, desce montanha 050. Chegando a Mari, estou autorizado a chamar o 050, vou usando minha Mari. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Serra 90 Vitor, passando 1 no meu pé, está aqui na Dael. Papa Romeu, Serra 90 Vitor, contato radar, saiu do Dael, subiu até o 300, sem explicar. 300, sem inscrição, número verde. O controle Salvador, o Bonona é foto positiva. Confirma? Bonona é foto com muita possibilidade de lançar coisa de nada. Autorizado, Tato. Autorizado, né, Mato? Bloco Zulu Movendo, mantenha-se em condições usuais, isso é para 3.500 pés, o ajuste no 0 no 4.